4192, completo com a torre em 1895. 1895, 18, 12, obrigado. Salvador, boa noite, algum no 8-2, na final da 1-0. Boa noite, no 2, boa noite, avistado, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1-0, 0 graus, 9-9. Autorizado, pouso na 1-0, algum no 8, 1-2. Solo 8 no 2, no Solo 5 4, liberar via taxi 6 Foxtrot, chame Solo Salvador no 21 no decimal 9. Lembrando 219, com 8 no 2, obrigado. Módulo 592, bom dia. Chegada Mário, se mantém o 050. Autorizado voar na proa do Serra Vitor 366. Brava, autorizado João Pessoa, GPS Luna 7, após conforme rota, nível 370. Saída Puca, transição Caju, decola da Runa 0, primeira curva esquerda. Aciona 5524, controle 120, decimal 8. Transição Caju. P520, perímetro correto, nenhum reporte para o pushback, fundamento. Juliette, bom dia, prossiga. Bom dia. Mais uma vez, Juliette, para fazer a atualização de reporte do posição 6 para o posição 4 Romeu do Pai 3. Mike X-Ray, deve autorizar o início do reporte. Reporte para ingresso no Pai 3. Tangueco, bom dia. Autorizado os juros de motor em marcha lenta, reporte para o terreno. Ok, posição 2500 pés, forma ajuste na 014, livre em Renave, a porta sobre a senhora Vitor 366. 2500 na 014, confere, autorizado Guarulhos, GPS Luna 0, após Taubaté, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue o perfil de saída da El, Leda, Motiva, aciona 5532, controle 120, decimal 8. Luna 73, cotejamento correto. No 8, reporte para o pushback, acionamento. 386, para a notificação, autorizado de chegada mar e desse mantenha 2.500 pés sem restrições. Autorizado voar na produção, é Vitor 366, reporte estabilizado. Salvador Gol, 9592, bom dia, estabilizado, aeronave no zero, visão. Gol 9592, boa noite, avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento 110 graus, 89. Gol 90, gol 9592. Back to clear. Não é que você está livre, bom dia igualmente. Honor 592, no solo 1 no meio, liberar via Foxtrot, chame solo Salvador no 2 1 decimal 9. Ponto 2 1 9, eu vou no 592, boa. Boa noite, eu vou no 592, quebrou na moto. Vou no 592, bom dia, autorizado táxi via Alfa, Juliette, com seu 9. Via Alfa, Juliette, 09, para o voo, 592. Com o 1173. Com o 1173, coordenando com a equipe de soma, assiste um bonde parqueando 9 e assiste um táxi. Mike X810, frequência livre, bom dia. Zero autorizado táxi até o ponto de espera da pistão na 0 via Índia. No ponto de espera, chame torre 118 decimal 95, ajuste 10013, por favor. Pistão 3520 autorizado, alinhar e decolar pistão no zero, vento 1110 graus, 99. Autorizado, alinhar e decolar pistão no zero, 3520. 6836. 6836, torre 18 decimal 95. Rita 3816, em nave 10. São 3816, continua a aproximação, aguarde pistão no zero livre, depois da companhia iniciando rolagem pistão no zero. Decolar 224, chame controle Salvador no 20 decimal 8, bom voo. 1208, boa, tá 520. 38 no meio, pouso autorizado, pistão no zero, vento 110 graus, 99. Pouso no zero, tá 3230. Boa, tá 3520, passando no meio, 470. 3520, contato radar, saída PUC, pedido voo 370. 370, 3520. Então, 173, autorizado, tá? Até o ponto de espera da pistão na 0, via parte 1 no Índia. No ponto de espera, chame o torre, 118, 95, ajuste na 0, 13, morro. 18 16, no solo 27, a liberar via Foxtrot, no solo Salvador, no 21, no decimal 9. Via Foxtrot, 219, 732, gramé. Alfa, reporte em Trans Leste. Calma, bota o tempo. Salão 91 Zilos, qual que é? Clear de Mario Levels, transmissão para o Brasil, faz Zilos. Salvador, muito bom dia, voo 1173, próximo ponte 04. Voo 1173, bom dia, autorizado a linha de decolagem, estão no zero, vento 1110 graus, 99. Giro de decolagem 190, voo 1173. Recife no 2685. Boa. 173, decolado aos 32, chame controle Salvador no 20.8. 308, boa noite, obrigado. Não, Salve, boa noite, voo no 173, passando 1300. O 973, contato radar, saído da El Nível 360. Da El 360, no Affirm 22,000, passenger 6, unit 1013, clear GNSS, as common service. Bye. 22,000, 500 feet, UNH 1013, clear GNSS, com established. Fly direct to San Vitor 366. Okay, 22,500, UNH 1013, fly back to San Vitor. 1-1-7-3, chama-se a pre-existing, 1-2-8, decimal 3-5. Final runway 10, Argentina 1910. Roger, complete sun and coast tower now, 118-195. 11895, Argentina 1910, so long. Tower, this day, Argentina 1910. China 1910, clear to land runway 10, wind 120 degrees, 08 knots. Clear to land runway 10, Argentina 1910.